Panorama Agrícola para 24 de fevereiro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de segunda-feira de lua minguante, 24 de fevereiro. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: quando um não quer, dois não brigam. Sanidade das abelhas. Produtor, faça o cadastro das suas colmeias na SIDASC. Esse é o principal assunto de hoje do Panorama Agrícola. Dica do dia. Fruticultores podem agregar valor e vender mais se investirem em frutas desidratadas. É um mercado crescente no país e uma alternativa de negócio que evita o desperdício. O quilo da fruta desidratada pode ser vendido por preço bem maior ao da fruta in natura, informa o portal Sou Agro. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola recebe Ana Mitidiero, médica veterinária da SIDASC, que coordena aqui no estado a sanidade apícola. E a SIDASC está realizando um cadastro dos produtores de mel, quem tem rainha, onde estão as colmeias, em todo o estado. Esse trabalho já vem desde o ano passado, queremos aqui destacar a importância dele. Fazer um cadastro é importante, não é um bicho papão, o produtor não precisa ficar assustado, o cadastro é necessário para se definir onde estão as colmeias, quem são os produtores e também para direcionar políticas públicas, pesquisas, verbas, investimentos dos governos em geral na atividade. Sem esse cadastro fica inviável se investir na apicultura. Que números nós temos até hoje? Em números de colmeias, nós temos registrados no estado, na SIDASC, abelhas, a Apis mellifera, que é da apicultura, nós temos 11.629 colmeias. E propriedades com rainhas, nós temos 7. Agora, de abelhas silvestres, nós temos registradas 77. E com produção de rainha, 1. Agora isso, nós temos mais de 230 mil propriedades no estado. Então, a gente vê que esse número está bem aquém do que é o número de colmeias que deve-se ter no estado. São números defasados. Por que, doutora Ana, o produtor talvez se refreie em cadastrar as suas colmeias? Eu não sei se o produtor está sendo mal orientado, se está sendo amedrontado. E é uma coisa que não tem que ter, porque toda propriedade de Santa Catarina que tem animal, ela tem que ter um cadastro na SIDASC, que tem animal ou que tenha produção vegetal. Por quê? Porque a SIDASC que é responsável pela produção animal e pela produção vegetal, pela defesa, né? Que é pela saúde. Toda pessoa que tem uma colmeia, não importa se é de apis ou se é de abelha silvestre nativa, ela tem que procurar a SIDASC e fazer esse cadastro. E isso é para o bem dessa produção. Porque, como você qual é justamente o benefício, doutora Ana, de fazer o cadastro? O benefício de fazer o cadastro é, a partir do momento que nós sabemos as localizações dessas colmeias, nós conseguimos estruturar o monitoramento. Nosso laboratório começa a funcionar esse ano. Então, nós precisamos traçar os nossos objetivos desse ano, escrever nosso projeto, saber quantas propriedades serão procuradas para monitorar de doença, aonde estão essas propriedades, e a gente só consegue fazer isso se a gente tiver cadastro. Nós estamos precisando que esses produtores procurem a SIDASC para fazer esse cadastro. Então, nós não vamos ter como auxiliá-los. Aí, se porventura algum dia tiver algum problema, que nós chamamos de evento sanitário, se aparecer alguma doença, se aparecer algum problema no estado, fica muito difícil para a gente ajudar, tá? E, inclusive, isso que você observou muito bem, políticas públicas. A gente só consegue escrever projetos, buscar dinheiro para poder ajudá-los se nós tivermos os cadastros. Lembrando que a produção do ano passado, de cerca de 9 mil toneladas, só foi possível graças ao trabalho de sanidade apícola dos últimos anos, que reverteu a mortalidade das abelhas e ajudou o produtor a ter um manejo correto, uma sanidade apícola correta. É isso, né, doutora Ana? Foi o trabalho em conjunto, né, que nós fizemos, SIDASC, EPAGRE, né, que foram revitalizadas as equipes, a equipe da EPAGRE foi revitalizada, os 7 profissionais que se dedicam a isso também no estado. Então, graças a essa parceria, e nós tivemos também por muito tempo esse apoio, esse incentivo da própria federação. Então, a soma de todos esses esforços fizeram com que nós conseguíssemos buscar capacitação, formar equipe e conseguir ter esse elo mais forte com os pesquisadores do Brasil, que nos auxiliaram muito, né, em como a gente contornar os nossos problemas. Foi muito importante esse trabalho todo. E isso tudo ajudou que a gente pudesse compreender o que estava acontecendo no estado. O nome do problema, isso não se sabe no mundo, né? Porque é um problema que vem ocorrendo em vários lugares. Então, nós tivemos uma somatória de problemas, né? Que aí envolve agrotóxicos. Tinha muito problema de manejo sanitário, a maneira de conduzir as colmeias com o problema. Então, tudo isso foi melhorado. E aquele ano nós tivemos muita chuva, né? Nós tivemos um problema de umidade também, que corroborou muito para isso. E aí, felizmente, depois nós tivemos esse salto na produção, né, de mel. E temos que lembrar que a importância, né, das abelhas não é só o mel. A polinização também, né? A polinização. É muito importante a polinização. Nosso estado é um estado dependente da polinização, por causa das frutas. O mundo todo é dependente da polinização. Mas vamos focar em Santa Catarina. Nós somos um grande produtor de maçã e a maçã depende da polinização da abelha, principalmente da Apis mellifera, que é essa abelha, porque ela é em maior número, a produção dela, né? Uma colmeia, ela tem uma quantidade de abelhas muito grande. E toda a fruta de caroço, a pera, a nectarina, a ameixa, todas essas frutas dependem dessa polinização, dessa abelha. Também outras produções, Mauro. As pessoas pensam assim, mas eu tenho pasto. A pessoa que tem pasto, aonde tem a presença da abelha, esse pasto, ele tem mais vigor. E ela tem uma pastagem mais homogênea, uma pastagem mais forte. Tudo isso que eu estou te dizendo foram feitas pesquisas. A soja, quem tem produção de soja, tem trabalho que a soja, ela tem um incremento em torno de 40% com a presença de colmeias na produção. Então, todas as produções dependem. Então, você acaba vendo que, indiretamente, todas as espécies animais dependem da abelha, porque todo o alimento vegetal, né, a abelha esteve presente. Correto. Então fica aqui o apelo para o produtor. Santa Catarina precisa saber o número de propriedades com abelhas. É necessário saber onde estão as colmeias, quantas são as rainhas também, para que se tenha verba, investimentos em políticas públicas que auxiliem a produção de mel, também em pesquisas para a sanidade apícola. É essencial que o produtor que tem colmeias faça o seu cadastro junto ao escritório da EPAGRE no seu município. É simples e é extremamente útil para todo esse processo de sanidade apícola e de produção de mel no estado de Santa Catarina. É isso, doutora Ana? Só te lembrando aí, você falou no escritório da EPAGRE. Escritório da SIDASC? É no escritório da SIDASC, tá? Mas lembrando que todo o cadastro da SIDASC, tá, será utilizado também para a EPAGRE, basear as suas pesquisas, a sua assistência, né? Correto. Produtor, cuide da saúde da sua abelha. Faça o cadastro junto à SIDASC. Doutora Ana, muito obrigado pelas informações. Por nada e estamos às ordens. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.